Cláudio, uma vitória justíssima, mas um sofrimento até o último segundo. Tínhamos falado disso da última vez, em que iria ser até o último segundo, foi mesmo assim. Assim tem outro sabor essa vitória, esta manutenção. Em primeiro lugar, e antes de falarmos da nossa vitória, quero felicitar o Imortal, primeiro pela seriedade, pelo profissionalismo em que se apresentou com a equipa, se apresentou com a equipa na máxima força, e acho que isso é a dignidade de um clube, acho que é o profissionalismo. E depois nós tínhamos que fazer o nosso trabalho, que era ganhar o jogo, apesar de o Ginásio Olhanense já ter descido, vinha aqui jogar sem ter nada a perder, também acho que queriam mostrar que poderiam fazer se calhar uma época melhor, e nós estávamos alertados para isso e sabíamos que não ia ser um jogo fácil. Acabámos depois na segunda parte melhorar alguns aspectos menos bons do primeiro período, da primeira parte. Agora, mesmo respondendo à questão, foi uma época muito, muito sofrida, muito longa. Longa não por serem muitos meses, mas muitas adversidades, muitas lesões, um plantel curto. É o terceiro ano consecutivo que conseguimos garantir a manutenção na Proliga, em que nos dois anos anteriores só dependíamos de nós, hoje não dependíamos só de nós. Pronto, a falta do estrangeiro, do americano, também. Sim, também sabíamos. Era um jogador, um dos melhores marcadores da equipa, é um jogador que nos traz muita, muita coisa, mas nós já conseguimos contar com ele ainda no último jogo com o Imortal, porque o contrato dele. Ele assinou por uma equipa na Nova Zelândia e pronto, a ideia era ele sair em meio de março. Eu consegui convencê-lo, a ele e à outra equipa, pelo menos para deixar ficar mais uma semana. Pronto, sabíamos que isso também era mais uma das condicionantes, juntando às condicionantes de toda a época. Mas pronto, é um respirar de alívio, é aproveitar para descansar um bocadinho, porque emocionalmente foi uma época muito desgastante e psicologicamente também, mais do que até fisicamente. E esta massa adepta, toda a estrutura do clube, está de parabéns. Estamos a crescer, é um clube numa pequena aldeia no interior do país. Nós falamos muitas vezes até em off que estes 80 km nos separam de Coimbra, que é uma diferença muito grande. Agora, dar também um abraço à Académica, um clube da nossa associação. O bom era não estarem as duas equipas da mesma associação a lutarem por este cenário. Dar um abraço ao Zé Tavares, ao treinador da Académica, com quem eu tenho uma grande amizade e uma grande estima. E pronto, levantar a cabeça ao Ginásio Olhanense, desejar-lhe um bom regresso. Também não foi fácil virem cá hoje, já com a manutenção, com a despromoção garantida, já despromovido já ao CN1, também dar um abraço ao César, porque deu-me muito bem com ele. Também foi extremamente profissional, eu também quero dizer isso, porque o Ginásio Olhanense não nos facilitou em nada, por isso é que esta vitória também é saborosa e esta manutenção é saborosa. Porque o Sampaense foi e será, enquanto eu for treinador e coordenador do clube, não sei se será por muito ou pouco tempo, mas o Sampaense tem que ser um clube sério, e foi um clube sério contra tudo e contra todos, porque houve aqui muitos fatores, mas depois já é uma conversa para nós termos outra altura. Mas o Ginásio Olhanense veio cá jogar para ganhar, não nos facilitou em nada. Agora é aproveitar para festejar um bocadinho. Também acho que toda a gente merece, e estão todos convidados para irmos celebrar para Oliveira, para o Cavaleiro, que é o ponto de referência da cidade. E pronto, e amanhã vamos pensar no futuro. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Parabéns. Mais parabéns. Só uma